Julgo que já nada nos deve surpreender hoje em dia na música portuguesa. Aliás, já nada nos deve surpreender hoje em dia na nossa vida. E apanharmos um grupo que resolve fazer chamar-se ele próprio de Os Pontos Negros, chamar a um magnífico, porque é magnífico, material inútil ao seu álbum, e ter como single o Conto de Fadas de Sintra Lisboa, enfim, para os ouvintes da Boa Nova já não estranham, porque andamos a passar este tema, e é um dos temas de agrado deste primeiro álbum, uma vez que antes disto houve apenas um EP. E falamos de uma banda que naturalmente escolheu o single porque eles próprios se situam na zona de Sintra. E temos connosco um dos membros, o Jonatas, que partilha a voz e a guitarra desta banda, que hoje em dia são 4 pessoas, correto? Exatamente. Antes de mais, muito boa tarde, bem-vindo aqui à Boa Nova. E conto-vos então que Os Pontos Negros, ou o que lemos também, é o protótipo dos White Stripes, não é? É um bocado isto. Se outros têm White Stripes, porque não Pontos Negros em Portugal? Sim, sim. O nome acaba por funcionar como uma antítese dos White Stripes para português. Antes de mais, bem-vindos aqui à Boa Nova. E de facto, vocês têm aqui um magnífico material, mas que não é inútil. Sim, mas nós gostamos de pensar no título como uma pequena frase que resume tudo aquilo que é música pop. Ou seja, ela pode ser magnífica, pode ser uma coisa que muda as nossas vidas, mas no fundo acaba por ser algo inútil, porque pronto, não é música e depois não passa daquilo. Nós também temos que viver e não passa disso. Foi mais a pensar nisso que demos este título ao disco. Cavalheiro, tudo ele transpirava elegância. Ela era gata, borralheira, vera que para a sua infância. Ele velejava no verão e esquiava no inverno. Ela trabalhava ao balcão de um qualquer estabelecimento moderno. Ele gostava de reluzir em si o estilo da capital. Ela já não conseguia distinguir as cores da bandeira nacional. Ele tinha entre os seus títulos uma futura ordem do infante. Ela achava o levantar do dedo mindinho algo deselegante. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. Mas ele um dia curvou-se a seus pés. Tempo a descobrir o que era a cultura. E ele confinou-se aos seus aposentos e descobriu a costura. Ela quis poder entender o universo e começou a ler Platão. E ele resolveu perceber o que era a justiça em frente à televisão. A ele de nada lhe valeu a aparência, nem a casa no Largo do Rato, porque ela sabia que era Cinderela e enganou-o com um sapato. Ele que um dia fora príncipe, agora rendia-se à evidência. Com mulheres que calçam o 40, é melhor revelar prudência. Hoje ele ainda beija seus pés. E hoje ele ainda beija seus pés. E hoje ele ainda beija seus pés. E hoje ele ainda beija os seus pés. We'll be right back. Sintra é, antes de mais dizer, na minha opinião, é dos sítios mais bonitos do nosso país. O que é que Sintra influencia para vós, para o surgimento destes pontos negros? Bem, Sintra em si não influencia nada, porque é o facto nós de juntarem por lá, não é? Nós não vivemos em Sintra. Uhum. Nós vivemos naquilo que se chama a linha de Sintra, uhum. que é a linha do comboio suburbano que vai desde Sintra até Lisboa. Exatamente. E pronto, e nós vivemos num subúrbio que é Luz, e o estilo vive noutro que é as Mercês. Uhum. E que ficam exatamente entre Sintra e Lisboa. Exatamente. E nesse aspecto a nossa vida suburbana influencia-nos mais do que exatamente a vila de Sintra, assim, que é bastante bonita. Então passam na zona de Bela, na zona de Massamá, não é? Sim, exatamente, é mais por aí. É uma comunidade urbana, basicamente. Sim, é uma. E como é que isso permite essa junção as vossas quatro vontades para criar esta banda, que sabemos que viu gravado um EP antes deste magnífico material inútil? Foi gravado mesmo no estúdio, uhum. mas a vivência dos subúrbios de Lisboa é, como é que eu hei de pôr isto? Influencia-nos de uma maneira muito, muito implícita, sabes? É o facto de vivermos aqui e de estarmos, não sermos bem nem do campo nem da cidade, uhum. o facto de esta zona ser uma zona onde a maioria das pessoas só vem para dormir depois de passar o dia todo em Lisboa no trabalho, e de não haver grande oferta cultural nem nada para os jovens ocupar os tempos livres. E sim, foi uma das coisas que nos levou a fazer a banda e a gravar e a começar a tocar. Doutor, preciso de ajuda. Tomo os comprimidos e a minha vida não muda. A minha força motora são os antibióticos que me transformam de natural em químicos protótipos. Doutor, preciso de condescendência. Já não consigo sentir a minha própria consciência. Hoje acordei, meu nome era número 43. Sei que sou transparente e mesmo assim finges que me vês. Já não me sinto biológico, nem sou de marca, sou só genérico. Já não me sinto biológico, já nem sou de marca, sou só genérico. Hospedagem, já não tenho tempo para ver a paisagem. Correr atrás da vida é entrar na dança e saber que os meus componentes estão sempre em mudança. Doutor, preciso de ajuda. Tomo os comprimidos e a minha vida não muda. A minha força motora são os antibióticos que me transformam do natural em químicos protótipos. Já não me sinto biológico, nem sou de marca, sou só genérico. Já não me sinto biológico, já nem sou de marca, sou só genérico. A banda, quando surge do ímpeto de, enfim, juntarem, fazer umas músicas, tocar para uns amigos, ou tinham já em mente assumir isso como um grupo e querer fazer daqui uma carreira? Não, quando começámos era mesmo só por diversão. Quase todas as bandas, quando começam, têm o sonho de um dia poder chegar a algum lado e que a sua música seja ouvida pelo maior número de pessoas. Mas quando nós começámos era por pura diversão e para gozo próprio. Agora é para gozo próprio também, só que por arrasto também vem o gozo que conseguimos proporcionar às outras pessoas. Isto pela música é partilhado pelos quatro. No entanto, esta banda já teve várias formações, digamos assim. Conte-nos desde logo, desde o vosso início, que já foi há 3 anos, mais ou menos, não é? Uhum. Entradas e saídas, e neste momento quem compõe, de facto, os Pontos Negros? Não houveram saídas, uhum. Só entradas, porque uhum. À medida que foi passando o tempo fomos sempre adicionando mais pessoas, mas os compositores das letras e das músicas, no seu grosso, sou sempre eu e o Filipe, que é o outro guitarrista. Okay. No entanto, o seu irmão é basicamente o início destes Pontos Negros, começou por si e pelo seu irmão, os irmãos Pires. Exatamente, que era baterista e eu guitarrista também, mas ele não é compositor. Uhum. Agora, então, neste momento temos, naturalmente, o Jonatas e o David, neste caso na bateria, não é? Exatamente. Temos ainda, para completar, que membros, digo assim? Temos o Filipe Sousa também na guitarra e na voz, e o Silas Ferreira nas teclas. Esta é quase a formação base de uma banda de rock, não é? É assim que vocês se veem, como uma banda de, como diziam muito bem aqui no vosso MySpace, uma banda de rock and roll. Sim, nós somos acima de tudo uma banda de rock e queremos fazer canções e pronto, apesar de não termos o baixo e de termos umas teclas em vez do baixo, somos na nossa essência uma banda de rock and roll. O baixo é o Silas que faz nas teclas, é isso, aquilo que faria se tivesse um baixo nas mãos. Mas é claro que isso abre todo um mundo de novas possibilidades, porque as teclas têm muito mais virtudes. Mas muito mais virtudes e opções também. A pessoa não está restringida ao baixo. Aliás, o Skin fazem o mesmo, mas por via das teclas para fazer guitarra. Né? Lançado que está este disco, está aí para venda, este magnífico material inútil congrega os esforços destes 3 anos, ou de algum modo foi mais recentemente que pensaram o que é que iam gravar para este disco? Este disco é fruto da evolução natural da banda, ou seja, as canções novas foram surgindo à medida que íamos tocando e ensaiando. Mas a maioria delas foi mesmo composta tendo em vista a gravação deste disco. Eu acho que denota-se uma mudança em relação ao estilo do EP, o que é algo absolutamente natural, mas sim, de facto foram todas as composições que ali estão foram praticamente feitas a pensar neste disco. Qual é a influência de um produtor, que aqui aparece, o Tiago, no formatação final deste magnífico material inútil? O Tiago foi muito importante porque, pronto, ele esteve connosco sempre no estúdio a trabalhar connosco e a fazer o seu papel de produtor. Eu acho que a sensibilidade dele para as virtudes e os defeitos da música pop e o facto de ele nos conhecer muito bem já desde o início e saber aquilo que pretendíamos e saber também qual a verdadeira essência da banda, isso foram os fatores determinantes para o termos contratado para trabalhar connosco, além de claro de ele ser já nosso amigo de longa data e também fundador da Flor Caveira, que era a editora que nós pertencíamos e ainda pertencemos, mas agora mais numa condição espiritual e de família. Nessa condição espiritual, de onde saiu o facto é esse primeiro EP, portanto, pela Flor Caveira, o que é que une todos os projetos que vocês, aliás, aqui referem como sendo a família Flor Caveira? Bem, o que nos une primeiro é a crença e a fé religiosa. Ou seja, nós somos todos, praticamente todos crentes, ou seja, evangélicos, alguns batistas, e agora recentemente a Flor Caveira incorporou alguns católicos, mas pronto, essa foi mesmo a base da Flor Caveira. E depois foi mesmo a amizade, o facto de todos os membros já serem bastante amigos e de tocarem uns com os outros, foram esses fatores determinantes para a afirmação e a continuidade da Flor Caveira. Cola-me no chão, querida, o meu objetivo não. Sem barriga, ajuda-me a ficar no chão. Recente convertida, às teorias que apontam para a cura da sida. A dobrar os pés para alcançar. Há grande aparato se contestarem a verdade. A fita métrica não é a tua e a medição não é a de um cobarde. Tu tens 30 anos de altura e apenas 1 metro de idade. Tira-me do chão, querida, não seria bom. Descolorida, algemar os pulsos e deixar a vida de furtos, começar a ler poesia, envelhecer com mestria, envelhecer com mestria. Vão pintar o teu retrato sem qualquer ponta de maldade. far-se-á grande aparato se contestarem a verdade. A fita métrica não é a tua e a medição não é a de um cobarde. Tu tens 30 anos de altura e apenas 1 metro de idade. Este grupo de 4 pessoas, há aqui uma união, como aliás falaram também aqui em família, não é? Uma união que não singe só à música. Como é que vocês se dão, não só como músicos, mas como alguém ligado a um projeto? Nós damos todos bem, não, uhum. Mesmo fora do ambiente da banda, fazemos várias coisas juntos e temos... Damos-nos como qualquer grupo normal de amigos que dá. E os amigos, como é que, porque usar naturalmente este grupo de amigos, como é que as coisas são resolvidas? Sim, todos temos personalidades diferentes, cada um com as suas características, mas não tivemos nenhuma zanga ou nenhuma desavença que tivesse que ser resolvida. Mas claro que nós já nos conhecemos relativamente bem. E estamos também a aprender cada vez melhor a lidar uns com os outros, mas não se passa nada de mais. Voltando aqui a este disco, como é que surge a ligação uma major com uma Universal e entre isso, quais são as diferenças para a gravação do EP e a gravação agora deste álbum? As diferenças da gravação do EP e a gravação do disco, bem, para já foi a diferença, tivemos muito mais tempo para gravar este disco. As condições também foram bastante diferentes e também foi o facto de termos alguém responsável pelos pagamentos e por tudo isso. Eu acho que essas foram as maiores diferenças. De resto, em termos artísticos, as diferenças não foram muitas, porque tivemos só liberdade para fazer aquilo que queríamos no estúdio. Sem rei nem rock, a anarquia é a tua lei. E apesar do teu forte ataque, o rock não se faz sem rei. O teu abraço já não me encanta, não me atrai mais desde a tua pele. Descobri algo que já não me espanta, as cobras também usam Chanel. Minha voz desafina, mas o meu coração não. Na iminência da ravina, sei que vais clamar por perdão. Nem rock, a anarquia é a tua lei. Apesar do teu forte ataque, o rock não se faz sem rei. O teu abraço já não me encanta, não me atrai mais desde a tua pele. Descobri algo que já não me espanta, as cobras também usam Chanel. A minha voz desafina, mas o meu coração não. Na iminência da ravina, sei que vais clamar por perdão. Exatamente, então vocês no EP têm-no disponibilizado até para download gratuito. Sim, sim. O álbum, enfim, por várias vicissitudes da própria ligação a uma editora, sim, isso sim. Não irá acontecer, em princípio. Embora esteja está para consulta no vosso MySpace. Sim, obviamente que não iremos disponibilizar este disco para download gratuito. No entanto, há a vicissitude de hoje em dia, os discos muitas vezes não vendem, não porque não tenham até virtudes, mas acima de tudo por causa do download, pirataria, a cópia fácil. Como é que uma banda que está neste momento a começar vê essa realidade? Eu acho que a internet veio ajudar muitas bandas a sair do anonimato e a ficarem conhecidas muito mais facilmente do que se não houvesse este meio de transmissão da informação. Pois claro que, como tudo, tem as suas virtudes e os seus defeitos, os pontos altos e os pontos baixos. Mas eu acho que até agora veio trazer mais coisas boas do que coisas más. Vocês têm a virtude deste disco, até na parte gráfica, termos aqui o próprio Silas, que, enfim, se dedicou a ele. E isso me faz parte de que vocês não são só uma banda musical, mas também um conjunto como um todo e que tem diversas particularidades que não só a música. Sim, além da música, temos outros interesses e temos outros talentos e tudo aquilo que pudermos pôr ao serviço da banda, fazemos. Neste caso, o Silas, que é estudante de design. Nós achamos por bem que fosse ele a fazer o design do disco e parece que resultou efetivamente. Antes de mais, é chamativo. Quem passa por ele no meio de vários discos apanhei aqui os pontos negros, escrito a negro e grande, onde é difícil de não se captar a mensagem. E por dentro temos fotografias vossas, fotografias essas que são tiradas por João Coração. Explique-nos quem é. João Coração é um cantor também que pertencente à Flor Cavela também. Uhum. Portanto, nós ainda não tivemos acesso, provavelmente, porque não há nenhuma gravação dele, ou já existe? Não, o disco dele, passa publicidade, sairá pela Flor Caveira agora, este próximo dia 24 de outubro. Ok, está a publicidade, as rádios pensarem para isso, essencialmente. Sim, e nunca se sabe se não será um dos nossos convidados próximos aqui na Boa Nova. Porque é um cantor com bastante qualidade e num registro que é complicado encontrar agora em Portugal. Ser bom português é morrer na casa de fado, é ter um casus belli com o vizinho do lado. Ser bom português é morrer na casa de fado, é ter um casus belli com o vizinho do lado. E quando vierem as tropas afundar-nos não a não, só nos restará combater com uma armada de pau. E quando vierem as tropas afundar-nos não a não, só nos restará combater com uma armada de pau. É de chumbo o soldadinho que tem o cravo na carabina. Quando descobriu que era coxo, fez uma perna de plasticina. E é de chumbo o soldadinho que tem o cravo na carabina. Quando descobriu que era coxo, fez uma perna de plasticina. E quando vieram as tropas afundar-nos não a não, só nos restará combater com uma armada de pau. E quando vierem as tropas afundar-nos não a não, só nos restará combater com uma armada de pau. Três vezes cantou o galo, três vezes se gritou liberdade, três foram as vezes que a tua filha disse que perdeu a virgindade. Três vezes cantou o galo, três vezes se gritou liberdade, três foram as vezes que a tua filha te disse que perdeu a virgindade. E quando vierem as tropas afundar-nos não a não, só nos restará combater com uma armada de pau. E quando vierem as tropas afundar-nos não a não, só nos restará combater com uma armada de pau. E quando vierem as tropas afundar-nos não a não, só nos restará combater com uma armada de pau. Cantar em português, assumem-no desde logo por uma vontade ou porque a escrita saiu facilmente em português? Foi desde o início, nós sempre nem se pôs a questão de cantar em inglês, tudo surgiu naturalmente em português, portanto nem houve aquela questão de ser uma opção ou não. É em português que nós pensamos, é em português que nós comunicamos e é em português que nós nos expressamos melhor, e daí a opção natural pelo português. Tem receio que isso nos feche algumas portas, não? Não, de maneira nenhuma. Até agora temos aberto mais portas do que fechado. Uhum. Vocês têm aqui um disco, e este disco é necessariamente, e como já várias vezes ouvimos aqui a outros autores, um cartão de visita. Isto vai-vos abrir portas para mais concertos, idas a outro tipo de janelas, como televisão, etc., que vos permite dar um impacto diferente a esta vossa carreira? Eu acho que sim, qualquer disco é sempre importante, ainda por cima agora com a Universal por trás de nós a fazer todo o trabalho de promoção e divulgação do disco. Eu acho que temos capacidade para chegar a sítios onde não poderíamos chegar sozinhos. Querida, vamos construir um lar. Querida, vamos construir um lar. Mesmo que o teu pai me queira matar. Querida, vamos construir um lar. Querida, vamos constituir família. Querida, vamos constituir família. Mesmo que não haja dinheiro para a mobília. Querida, vamos constituir família. Querida, vamos contrair matrimónio. Querida, vamos contrair matrimónio. Mesmo que te digam que sou o demónio. Querida, vamos contrair matrimónio. Nota-se aqui há um conjunto crítico-social muito acutilante. Isso já vinha da sua escrita normal, ou seja, o Jorge, quando escrevia, já tinha essa persistência sobre aquilo que é o mundo hoje em dia, ou teve mais esse cuidado para este disco? A escrita é uma coisa que sai naturalmente, não foi nada assim pensado ao pormenor. E depois, claro está, a interpretação das letras também depende da visão e da interpretação de cada um. Eu acho que a grande virtude das letras dos Fontenegros é que podem ser interpretadas de maneiras diferentes por qualquer pessoa que as leia. Eu vou lhe dizer que o tema que gosto mais, até em termos de letra, que é O Futuro. O Futuro, por exemplo, não é meu. Não, mas é de facto das letras que mais gosto. Tem logo uma excelente entrada, né? que desde logo se vê a vossa tipo de intervenção social. Diz: nem só de livros vive o sábio, nem só de ossos vive um cão. O primeiro torna-se mandatário, para o segundo isto é casação. Portanto, há aqui uma noção muito grande daquilo que pode ser intervenção em termos musicais. Isto faz-nos lembrar aquilo que se fez muito nos anos 60, anos 70. É este tipo de música que também vocês ouvem, não? Temos um espectro musical bastante alargado, que vai desde coisas dos anos 60, anos 70, anos 80, anos 90. Não temos complexos nenhum em termos de estilos musicais, porque acreditamos que há coisas boas em praticamente todos os estilos e todas as outras. Depois o resto vem por arrasto, não há assim uma grande ciência detalhada por trás das letras. Eu acho que é o que faz. Nem só de livros vive o sábio, nem só de ossos vive um cão. O primeiro torna-se mandatário, para o segundo existe castração. Ficava bem que respondesses a questões e não a preces. Sou um incompreendido se não percebes quando te digo. Doing trará grande lamento. O futuro trará grande lamento. O futuro trará grande lamento. O futuro trará grande lamento. O futuro trará grande lamento. O futuro trará grande lamento. O que é que o Lucas ouve? O que é que lhe dá prazer? Depende, eu gosto muito. Tenho bandas preferidas, portanto, coisas mais antigas e clássicas, como os Beatles, os Rolling Stones, e vai desde aí até Bob Dylan, e vai desde aí até coisas mais modernas, até, por exemplo, pronto, White Stripes, estou-me a lembrar algumas coisas, por exemplo, Outkast, mas varia bastante, depende muito do estado de espírito. Como é que surge depois a ligação da música à letra? É já no seio do grupo ou ainda continua a ser um trabalho individual? Assim? Esse é um trabalho individual. O grupo depois só trabalha nos arranjos. Depois, em termos de arranjos, é fácil, nas alturas, para todos estarem em sintonia daquilo que se pretende para uma música? Sim, a nossa forma de trabalhar permite que não seja difícil o trabalho nos arranjos das canções. Nunca. Claro que há canções mais fáceis de trabalhar do que outras, mas até agora nunca tivemos problemas com isso. Meu amigo, que tu fazes? Não percebes que o segredo para atingir a plenitude é recuar no tempo? Se nos anos vindouros existir vida que mexe, andarei na linha porque és minha. Mais não vês a luz e agora traz a ciência que em tempos te alertava ser ela o teu escudo e a tua espada. Se nos tempos modernos existe quebrantamento de corações, pede à tua mãe e ao teu pai gratidão para com o António Variações. Eu só quero ver-me livre das tendências dos anos zero, registar na minha memória tempos idos de glória. O que é que ficou na gaveta quando lançaram estes 13 temas para um álbum? Olha, ficaram alguns temas que foram gravados, mas que achámos por bem não editar agora. Ou seja, a seguir este magnífico material inútil... Não sabemos, é muito cedo para falar, nós agora estamos a tentar viver o presente e agora a pensar no presente que nós queremos estar e a pensar neste disco e nos concertos que aí vem. Depois, mais lá para a frente, começaremos a pensar num segundo disco. Eu manifesto o meu sentido de humor, até o riso se manifesta. manifestar através do tumor. O melhor remédio para a minha mente é escrever sobre nós com tinta permanente. Será que vai ser apertado? Será a minha fala para sempre de um gago? Queremos sempre ver a redenção, mas como se nem sequer me dás a mão? Não merece castigo quem diz a verdade. Depois da bonança vem a tempestade. Protesto contra o meu processo. Eu só desejo não ver em mim o retrocesso. Segura a tua profunda dedicação. O teu tesouro estará onde jaz o teu coração. Será que vai ser apertado? Será a minha fala para sempre de um gago? Queremos sempre ver a redenção, mas como se nem sequer me dás a mão? Não merece castigo quem diz a verdade. Depois da bonança vem a tempestade. Quem acha que vão ser os consumidores, entre aspas, deste disco? Olha, eu acho que é complicado, porque a nossa música não é feita para uma faixa etária específica, e nós já fomos surpreendidos por ter pessoas dos mais diversos sítios e das mais diversas idades a ouvir e a gostar da nossa música. Portanto, esperemos que chegue ao maior número de pessoas. Ou seja, não limitam logo à partida, não é? Não queremos limitar nada. Tendo em conta o tipo de música, e até à altura em que saiu, vamos ter os pontos negros em alguma latada, não é? Não sei. Nós gostávamos, mas a latada já não me parece possível. Uhum. Se calhar para a queima das fitas seria bastante interessante. Mas agora a latada não temos nada em vista. É pena, de facto. Porque, seguramente vocês vão estar entre jovens, não é? Se calhar colegas, porque sei que ainda estão como... Alguns de vós são estudantes, ou todos ainda. Sim, todos. Portanto, nada melhor do que estar entre os vossos pares, não é? Sim, exato. Mas nós não temos nenhum preconceito quanto a isso. Todos os concertos são igualmente importantes para nós. Quer seja para um público que é mais velho, seja numa festa de estudantes. Chegará o dia em que o leão dormirá com o cordeiro. Eu deixarei de ter na língua sempre um projétil certeiro. Eu deixarei de ter na língua sempre um projétil certeiro. A humanidade já tem tão pouco do ser humano, e quanto mais tento repará-la, muito mais depressa me esgueno. E quanto mais tento repará-la, pará-la. Muito mais depressa me esgano. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. Quando penso no futuro, só vejo desolação. Ai, ai, ai, ai, meu país cheio de sonhos, não há quem te agarre a mão. Ai, Portugal, meu país cheio de sonhos, não há quem te agarre a mão. Mas há quem te ilumine e não te deixe cair em tropeço. Mesmo que com fome e sede, assim de ti me despeço. E mesmo que com fome e sede, assim de ti me despeço. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. As tuas mãos não terão mais sangue. Agora temos aqui um desafio, que nos dizem que às vezes é difícil de responder, mas esteja à vontade, demora o tempo que for preciso. O desafio é este: imagina que tem duas bandas, uma das bandas é uma banda que vocês querem lançar, ou seja, que vocês vão fazer um concerto e gostavam de alguém, levar alguém para fazer a primeira parte. A outra é uma banda que por sua vez vos convida a vocês para fazer uma primeira parte. Agora dê-nos um exemplo, nacional ou português, como queira, de cada uma delas. Olha, uma das melhores bandas que está aí em Portugal agora e que nós, que eles já, pronto, já tocámos com eles e que teríamos todo o orgulho em que eles fizessem as primeiras partes nossas, são os Golpes, que são uma banda nova que está, está a surgir agora e pronto, era essa que eu escolhi para fazer a nossa primeira parte. Assumo a minha ignorância porque não conheço, nem nunca ouvi. Não, mas fará muito bem se começar a conhecer. Vou a outra conseguir. Banda. Vou procurar. Sim, a outra banda, depende, bandas. Olha, por acaso, nós vamos abrir para os Deus agora este fim de semana que vem. Portanto, pode ser essa a minha resposta, porque quaisquer bandas que sejam interessantes, nós teremos todo o prazer em abrir para eles. Esses contactos vão ser mais fáceis agora que estão ligados a uma major? Sim, eventualmente, mas, quer dizer, isso não é uma coisa líquida, também depende do interesse que há na banda, mas esperemos que sim, esperemos que comecem a acontecer. Quais acham que vão ser os maiores desafios para que esta banda desenvolva a sua atividade? Um dos maiores desafios é continuarmos a fazer aquilo que sempre fizemos e concentrarmos na música e não fugir muito àquilo que nós somos. Acho que de resto poderemos ultrapassar quaisquer obstáculos. Vê-se daqui a, quando já tem o seu curso, vê-se a ser músico o tempo inteiro. Não, eu acho que se as coisas correrem bem, porque não? Acho que já foi mais difícil e já foi uma coisa que esteve mais longe. Mas nós agora nem pensamos muito nisso. Como é que surge o contacto com o Universal? Eles contactaram-nos por e-mail aí um mês depois de termos lançado o EP. E a partir daí fomos desenvolvendo a conversa e fomos tendo algumas reuniões com eles e foi assim que tudo surgiu. 7 dias e 7 noites cheios de angústia. Anseias encontrar a cura e até já tomas a hóstia. Bocejas à luz do sol e transformas-te com um beijo. dado por um menor que tem muito traquejo. Já falta muito pouco para vermos o fundo. Trabalhas que nem um louco e só esperas pelo fim do mundo. Passo os dias a guiar o meu automóvel raro. Vou levar-te num passeio de Bragança a Faro. Vamos correr contra o tempo e ficar em forma para fingir que estamos vivos e que nada nos transtorna. Ainda falta muito tempo para a nossa sepultura. Não sei se me aguento com os teus. Tens cobertor nem leque. Não sabes se haverá calor ou frio quando o mundo estiver por um fio. Ainda falta muito tempo para a nossa sepultura. Não sei se me aguento com os teus métodos de tortura. Consultaste o almanac, mas não tens cobertor nem leque. Não sabes se haverá calor ou frio quando naturalmente, temos aqui este excelente álbum. Dar-vos conta que, de facto, é de nosso agrado, está em destaque aqui na Boa Nova durante esta semana, e desejar-vos as melhores aventuras e, naturalmente, marcarmos o encontro para quando vocês quiserem, quando vier aí, pelo menos se não for antes, quando vier aí o próximo, o segundo álbum. Agradecer-lhe este disponibilidade que teve para estar aqui na Boa Nova e pronto, marcamos encontros para quando estiverem disponíveis para falar novamente connosco. E, se possível, okay, passar aqui em estúdio aqui na Boa Nova, que teremos muito gosto em ter aqui um acústico convosco. Não, eu gostaria de ser melhor. Ok, um abraço. Um abraço. Um abraço, amigo. O tempo a descobrir o que era a cultura, e ele confinou-se aos seus aposentos e descobriu a costura. Ela quis poder entender o universo e começou a ler Platão, e ele resolveu perceber o que era a justiça em frente à televisão. A ele de nada lhe valeu a aparência, nem a casa do Largo do Rato, porque ela sabia que era Cinderela e enganou-o com um sapato. Ele que um dia fora príncipe, agora rendia-se à evidência com mulheres que calçam o 40. É melhor revelar prudência. Hoje ele ainda beija seus pés. E hoje ele ainda beija seus pés. E hoje ele ainda beija seus pés. E hoje ele ainda beija os seus pés.